Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Olá, nerds! Estamos começando mais um Nerdrops, episódio 40. Quem diria, hein, Oliver? Cara, 40 programas, hein, velho? Que pariu, velho. Muita coisa, cara. Pois é que todo episódio a gente fala, né? Nossa, dois, nossa! Um a mais do que esperado, né? Com o nosso convidado, Anderson Meira, vulgo perna. Olá, amiguinhos! Uma bitoca no meu p... O perna tá aqui pra isso, né? Tá pra chutar. Eu não quero tomar um chute dessa perna dele, não. Você tá louco. Ah, devagarzinho vai, cara. Não vai, não, Guizão? Não vai. Talvez com o Oliver, mais experiente. É, né? Não vai. Já tem. Mais vivido. Mais relaxado. É, né? Já sabe da vida. Graças a Deus, mais distante também. Vai saber até onde chega essa perna. E vamos para os e-mails. Nerd Mail. Olá, pessoas, ouvintes do Nerdrops. As pessoas podem estar cansadas de ouvir só e-mail com Guizão e Oliver, então a gente decidiu diversificar. Nós pegamos até um convidado. Ah. Isso, convidado nos e-mails, né? A gente botou uma pernada deles pra fora e trouxe perna pra dentro. Olá, amiguinhos! Pra quem não lembra, o Perna foi o participante aí do episódio 24. Pois é, né? Pra minha vergonha, né, cara? O primeiro peso de papel do Nerdrops. Ó, só nessa leitura de e-mails já falou mais do que o último cast inteiro que ele participou. Aqueles links fabulosos do Guizão entrou no ar no Nerdrops 29, né? Ele falou bastante. Na verdade, ele grunhiu bastante, né? Meu Deus! Meu Deus! Mas tinha alguma outra expressão para aqueles links, cara? É impossível. Eu tô com mais uma porrada aqui hoje. Não. É isso aí, ouvintes. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, né? Vamos ler os e-mails referentes ao último programa, de número 39. E para começar aqui, vamos fazer o velho lembrete de sempre, né? Da Rádio Animix, que tá aí todas as terça-feiras, às 22 horas aí, divulgando o Nerdrops. E com reprises ainda nas segundas e quartas, às 8 horas da manhã. E nas quintas, às 22 também. É isso daí! Rádio Animix, Nerdrops, todo dia, praticamente. Cultura japonesa, música, anime, mangá. Confirem, acessem radioanimix.com.br. Então vamos para o e-mail enviado? Aqui nós temos aqui um ouvinte em comum, se eu não me engano, o Eduardo Cosso. Tanto ouvinte aí do Tosco Chanchado como ouvinte do Nerdrops. Eduardo Cosso é o ouvinte mais acabado do Tosco Chanchado. O cara acabado, bicho. Ele falou que tem um monte de problema, né? Na verdade, ele ficou bravo que a gente falou que ele é acabado, mas na verdade ele é um cara deteriorado pelo tempo, só isso. E isso há 31 anos, né? Segundo ele. Bom, Eduardo Cosso, aquele manda. Iniciando o e-mail, quer dizer que quando se falou do universo da graphic novel Cavaleiro das Trevas, não foi dito se o All-Star se passa no mesmo período de tempo, ou se é apenas no universo apresentado. Se for o caso de outra época, podem fazer várias mudanças no que nós já conhecemos. Quer dizer, ele diz que sim, né? Que pode aí abranger, vamos dizer, resultados dos acontecimentos aí do Cavaleiro das Trevas, né? E não na mesma linha de tempo, né? Ou seja, pode acontecer tanto antes ou depois e o pessoal usar, tipo, os mesmos personagens ou os mesmos ambientes, coisas assim. Ele continua aqui, a sitcom The Big Bang Theory monta de forma exagerada o seu enredo. Por se tratar de uma série de comédia do dia a dia de uns nerds, ela se utiliza de como as pessoas olham esse grupo tão peculiar, montando assim as características de cada personagem principal. Os trailers apresentados nesse programa são bem interessantes, só falta conferir os filmes propriamente ditos. Levo fé no Salt, parece ser bem interessante, afinal uma mulher protagonista em filme de ação não tem rendido boas bilheterias. Porra, como não, cara? E o Ultravioleta? Meu subconsciente fez o favor de apagar da minha mente aquela merda, cara. Do Ultravioleta eu só me lembro do telefone descartável, só e já era. Cara, eu não consigo me lembrar de mais nada daquela porra daquele filme, cara. E o Will Ferrell é bem engraçado em roteiros exagerados. E o trailer do The Other Guys, se não estragou todas as cenas legais, vai ser bem divertido pelo ótimo elenco, valeu. Aqui ele tá falando do filme de comédia que vai lançar aí com Mark Wahlberg e o Will Ferrell, né, que saiu aí do Saturday Night Live. The Other Guys, que a gente apresentou aí no programa passado. Aparentemente o trailer, cara, é legal, divertido, engraçado, né? Vamos ver se... É que nem ele falou, às vezes a galera coloca aí 100% do que tem no filme, ou o melhor que tem no filme, no trailer, né? Malditos trailers. Tem trailer que é o sucesso de um filme, né, cara? Podia virar um curta, né, cara? Podia. Tem também o e-mail do Juliano e amada Rovigatti, o nosso ouvinte mafioso. Olá a todos. Você viu, Perno? Cara, é o único cara que faz parte da Yakuza e da Cosa Nostra ao mesmo tempo. Socorro. Ele não sabe pra que lado atira. Eu quero ver a hora que rolar o crossover pra que lado ele vai ficar, fi. Olá a todos de novo. Caramba, não imaginava que o meu e-mail seria o único lido no Airdrops, mas adorei ter o meu nome citado e das brincadeiras com meus sobrenomes também. Olha lá, você tava com saudade de brincadeira, tá aí. Sobre o último cast de vocês, já perceberam que em todo Resident Evil, a Mila Jovovich sempre contrastando com outra gostosa. No primeiro, com a cara de Bulldog Michelle na Lúcia Rodrigues. No segundo, com a Sienna Guillory, né, que faz o papel da Jill, e no terceiro com o Ali Larder. Ele coloca entre parênteses, apesar de não achar nem um pouco ruim, de sempre achar desculpas para aparecer nua. Ah, não tem seu apelo, né? Abraço e até mais, nosso amigo Juliano e amada Rubigatti. Michelle Rodrigues é badass, né, meu? É hardcore, cara. Mas homem que muito cara aí, né? Ah, fale por você, cara. Ora, mais baixo que eu, sem dúvida. Ui! Marília e São Paulo, você garante? Dependendo da direção que apontar, tô me garantindo. Tudo bem que o Oliver se esqueceu que ele mora em Guarulhos, né? Ah, mas Guarulhos faz parte da grande São Paulo. Se eu, por exemplo, encomendar agora pelo submarino através do link do Nerdrops, Titim, entendeu? O meu frete tá dentro da área da grande São Paulo. Ah, imagina, você... um dia útil, né? Tá vendo só? Chato, né, cara? Que coisa. Tomara que chegue quebrado. Tudo que você extraviado, né? E não ter como provar. Que não seja pelo link do Nerdrops, cara. Tem também o e-mail do Fernando Rosa Kodoji. Ui. Fala. Garela. Aqui, ó, ele falou Garela mesmo, hein, cara. Faustão. Que é o Kodoji mandando mais um e-mail com a mesma rasgação de cedo e alguns comentários sobre o programa 39. Só um comentário rápido sobre Resident Evil. O primeiro filme é o único que tem os elementos do jogo e, sinceramente, acho que a maioria do pessoal reclama por não ter nenhum personagem do jogo, coisa que pra mim é totalmente descartável. E concordando com o nosso amigo Vitinho, não se faz adaptação de jogos. E a única coisa que eu nunca entendi, por que diabos não chama os roteiristas dos jogos para fazer o roteiro do filme? E ah, sobre o pessoal que faz o fanfilme de Modern Warfare 2, essa é a prova de que a limitação sempre torna as pessoas criativas para fazer algo bom e que não deixa os fãs puto da vida. No mais, é isso, um grande abraço. Ah, o primeiro do Resident Evil eu achei um filme legal, cara. É realmente a falha que tem é esse lance de não ter nenhum personagem do jogo, né? Tem zumbis, cara. Quer mais personagem que isso no jogo? Eu tenho um problema sério com Resident Evil, cara. O primeiro filme eu achei ruim. O segundo, péssimo. O terceiro, cara, sem classificação. O terceiro não é nada, né, cara? O terceiro deu a impressão de que, assim, agora eles vão acertar, sabe? Deu aquela expectativa no início que eles iam acertar o filme. Putz, cara. Eu apago da minha memória o terceiro. Pra mim tem o primeiro e um resquício do que sobrou do segundo. Aí dá pra fazer um curta-metragem bacana. Eu tenho certeza que aqueles elementos que estavam no terceiro filme não eram do cenário, sabe? Já estavam jogados no deserto. O que eu achei foda do terceiro filme, cara, é que eles colocaram todos aqueles zumbis default, né, cara? Todos eles padronizados, né, cara? Acabou aquele zumbi que era um diferente do outro, que nem tinha no primeiro e segundo, né? E aqui nos comentários o Cosmides manda: olá, cambada! Os mestres Little Victor? Olha lá. Agora começou. É. Roku e Huronix deram um show mostrando que frequentaram com afinco a hashtag Escola Oliver Pérez de Trocadilho. Faça um curso você também. Todo participando do Nerdrops ganha um, né, cara? E eles voltam mais afinados pro próximo programa. Cara, eu não sabia dessa, não. Você não sabia? Então o Perna merece um chute. Piadas infames ou seu dinheiro de volta. Parabéns à equipe que já tinha um especialista em games e agora um especialista em quadrinhos, né? No caso, quem que é, Guizão? O Vinci! Agora o comentário. Neste episódio, confira. Por que tudo vai bem com o sol e qual filme só faz sucesso em Latvéria? Presta atenção no ti com i e não tem mudo. Latvéria. A Guizão já assumiu a culpa. Foi um izinho só. Fanboy é foda, né, cara? Ah, merda mesmo, né? Viado é uma bosta, mesmo. Viado é gay pra caralho. Ah, pra vocês verem como eu sou um cara antenado no mundo do quadrinho. Para um grande fã da Marvel, doeu ler Latvéria. Mesmo que vocês não dêem a mínima. Abraços a todos de qualquer forma e Mestre Roku, continue treinando pra continuar perdendo pro amigo. Ah, chupar um canavial de roupa. Rapaz, tem também o comentário do Kio, Caio César, que diz o seguinte: salve, né, Dayada? Ele já começa assim, né? Guerras Secretas foi o maior embuste da história das HQs no Brasil. Na época, esperava ansioso pela edição seguinte. Foram 12 edições em formatinho, achando que era uma obra-prima. Anos depois, se descobriram as alterações com as explicações bizarras para o uniforme negro do Aranha, o visual da Tempestade, a consciência do Hulk, fora a exclusão de personagens, etc. Apesar de ter um arsenal de mais de 2.000 exemplares, você acha isso muito, rapaz? A Oliver Press tem o seu de DVD no quintal da casa dele. Há bom tempo parei de comprar HQs. Vez ou outra busca especial que vale a pena, mas tá difícil. Geralmente não é material da Panini, fica a dica. É, crianças, houve um tempo áureo para colecionadores de HQ, mesmo no interior do país, que não sei se volta. Não, você sabe o que eu acho engraçado? Imagina você nos anos 80, onde a internet não existia, sabe, tudo quanto era atração, coisa que a gente gostava, demorava pelo menos uns 3 anos pra chegar a informação aqui. Então você tá lendo lá, Homem-Aranha, né, o uniforme vermelho, Homem-Aranha vermelho, aí pá, uniforme preto, mudou. Foi aqui mais ou menos, e depois que passou a Guerra Secretas, voltou pro uniforme vermelho, porque a Guerra Secretas veio pra aqui, cara, acho que com uns 4 anos de antecedência, né, e eles pularam toda a ordem cronológica das histórias só pra vender mais boneco aqui no Brasil. Mas hoje tem Guerras Secretas encadernado, né? Não, tem de tudo quanto é jeito, cara, mas depois que passa 30 anos, fica meio chato, né? É, na verdade, quando ele pergunta se ele fala aí que o tempo não sabe se volta, não volta não, viu, Caio César? Esquece, cara. Ainda mais agora com essa parada de digitalização aí dos quadrinhos aí, num futuro próximo, cara. Assim, de venda só de arquivos digitais, pode esquecer. Cara, acabou a graça. As pessoas fazendo fila pra comprar iPad pro desespero do Guizão. Desespero pra mim, nada. Se eu tivesse perdendo dinheiro com isso aí, não tô ganhando um centavo com essa porra. E o Juliano Yamada também mandou o vídeo da cena em que o Godzilla japonês dá um cacete no Godzilla americano aí, no filme do Godzilla Wars. Engraçado que foi 2 movimentos só, né, cara? É, uma piteira e um Hadouken, velho. Mas bem lembrado aí, o Guizão mandou o trailer no programa passado e o Juliano Yamada tá aqui nos comentários e mandou o link onde o Godzilla tradicional enfrenta o do Roland Emmerich. E quem manda aqui o seu comentário também é o nosso favorecido, sorteado, feliz ganhador do action figure do Translúcido Caçador de Marte, Philip Stalker. Gostei muito do podcast. Não consigo entender como alguém consegue gostar tanto de Resident Evil. Eu, sinceramente, gostei mais do primeiro. O segundo vi no cinema, mas um filme cheio de exageros. Eu gosto mesmo da guerra de trocadilhos extremamente inteligente. Abraço. É isso, trocadilhos aqui no Nardrops. Nesse podcast, impossível. Só se for algum trocadilho plagiado, né, cara? Aqui a gente não tem plágio também. Quero ver esses papinhos de outra dimensão. Bom, e esse foi mais uma leitura de e-mails com Oliver, Guizão e desta vez o Perna. Vocês vão conferir aí daqui a pouco no Nerdrops 40, que na verdade é o primeiro Nerdrops, né? A vida começa aos 40. Só se for a sua, rapaz. Isso é papo de velho, irmão. Tá bom, ô fraldinha. Vamos pro cast. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Piratas do Caribe 4 ganha uma sereia. Tarantino quer mais um filme com os irmãos Vega. Produção de He-Man contrata roteiristas. Joss Whedon deve polir roteiros de filmes da Marvel. Ele tinha que polir um filme da Pixar, o Carros. Ai, meu Deus. se você não gostou de saber que a roupa do Lanterna Verde vai ser feita em computação gráfica, porque afinal de contas, né, em 2010 é muito difícil você fazer uma roupa verde. Vamos usar um anel agora pra fazer ela. Entre outras coisas. Você vai poder conferir o querido, sabe Deus por quê, Ryan Reynolds em um outro filme, O Paperman. O trailer vai estar no post. Ah, você sabe o que é o filme? O cara é tão amigo imaginário, né, como ser herói. É, ele é um puta de um babaca quarentão, falido, fudido. E tem um monte de insegurança. E ele mentaliza tudo isso no amigo imaginário dele, que é um super-herói. E o cara é tão babaca que o amigo imaginário dele é Ryan Reynolds. Você viu, Nair? Tá, nossa. O casal Kieran e Michelle Moon Roney quase conseguiu ver seu elogiado roteiro de Liga da Justiça virar filme, estreando a direção desse longa-metragem. Na trama, o escritor fracassado Richard Dunn, feito pelo Jeff Daniels, o Harry, né, do Debbie Lloyd. Só gente de peso no filme. Ryan Reynolds, o cara do Debbie Lloyd. Uma relevância do cara. Também, né? Peraí, deixa eu ver no IMDB aqui se a lista completa conta com o Nicolas Cage. Peraí. Você lembra do que o Roku falou, né, cara? Filme com o Ryan Reynolds é menos 4 estrelas no IMDB, né? Verdade. Menos 10% de popularidade essa semana. Embora o personagem do Jeff não seja casado com o personagem da Lisa Kudrow, desenvolve uma paixão platônica pela estudante Abby, que é Emma Stone. E do seu lado, apenas o super-herói imaginário Captain Excellente, que é o Ryan Reynolds. O filme foi exibido no Los Angeles Film Festival no ano passado e o Paperman estreia nos Estados Unidos no próximo dia 23. E se Deus quiser, não há previsão de lançamento pro Brasil. Bom, velho, o que vai falar, né, meu? O cara não tem imaginação. Você imagina, o herói é o Ryan Reynolds. E o uniforme dele, que criatividade também, né, velho? Pra você ver que ia fazer sucesso mesmo, né? Esse vai pros top que eu não devo ver esse ano, cara. É, na verdade, eles estão vendendo o filme como comédia, né, cara? Mas ele deve ser um drama, né? Isso, cara. Ele tem muito cara de drama, né, cara? Que o Jeff... Só pode ser drama. Pode ser drama, cara. Mesmo que ele seja uma comédia, né, cara? Não, vocês estão de brincadeira, né? Dá vontade de chorar. Não, vocês estão de comédia, é isso? É isso? A comédia você confere no Nerd Drops, o drama você confira por si mesmo no dia 23. Isso aí tá que nem o cara, quando eu saí da sessão do paciente inglês, o cara saiu xingando, porra, o paciente fui eu. Ô louco, cara, filme legal, porra. É verdade, pô. O paciente inglês é... Ah, meu Deus do céu. Não, é um filme de drama, né, cara? Só que, pô, tem nego que não tava no clima pra assistir um filme daquele, né? Então, é que o paciente inglês dava pra ter contado a história em 1h20, né, cara? Ou em 4 filmes, né? De 2 horas. Bom, já que a gente tá falando de Ryan Reynolds e uniformes feitos em CGI, né, já surge aí uma arte conceitual do próprio, que é Lanterna Verde. Eu achei que tá a mesma cara dos quadrinhos. Eu achei que se o uniforme ficar parecido com o do desenho, tá bacana, cara. Eu achei que só faltou um snorkel, cara, pra ele. Só faltou tirar o Ryan Reynolds, né? Só faltou uma prancha de bodyboard, né, feito com anel. Ah, cara, tirando todo o fato de ser o Ryan Reynolds, é que tá legal o negócio, né? Ah, tá legal, mas eu curti. Você lembra aquela... No caso, foi uma fan art, né? Que a gente viu uns tempos, que o cara fez uma photoshopada legal lá, junto com o Ryan Reynolds e tal. Ficou legal, cara. Aqui é mais arte mesmo, né? O negócio é na raça. É, exato. Eu acho que a hora que você colocar na foto, a coisa muda, né? Porque aqui, às vezes, você não se anima muito porque é um desenho, mas a hora que você vê na foto mesmo, acho que vai ficar legal pra caramba. Aqui, o site iFilme diz que ele conseguiu confirmar com 3 fontes diferentes que o uniforme do Lanterna será quase todo feito em computação gráfica. No set, Reynolds usa apenas uma roupa cinza, né, com pequenos pontos de luz, e a ideia é que a roupa seja uma manifestação do poder do anel. Pô, legal a proposta, cara, gostei. Agora eu gostei. Ah, tipo, ele tá normal, ele usa o anel, um negocinho como se fosse um holograma. Exato, eles devem usar aquelas roupas do Tron, mais ou menos, né, que tem material reflexivo e o cacete. O que aconteceu com o bom e velho Colan, pô? É, porque não é você que tá usando, né, Polar? Exato. Será... Colar apertando a bunda dos outros é refresco, né, cara? as bolas do saco vai no pacote, é uma beleza. Ah, 17 de junho ainda tem tempo, mas parece que a coisa tá meio devagar, não tá? Eu acho que eles começaram até as filmagens até que rápido, partindo do ponto aí que eles anunciaram o Ryan Reynolds e quando foi anunciada a pré-produção do filme, acho que tá indo rápido. Talvez tenha a ver um pouco também com aquela reestruturação da DC, né? Foi um dos primeiros projetos que estavam fazendo brainstorming naquela época. Não sei nem se tá muito ágil, eu diria que a velocidade, o compasso deles tá na medida certa. E pra quem não se lembra do projeto Star Wars Uncut, ele era um projeto assim mega ambicioso, onde qualquer fã podia escolher uma das cenas do Star Wars conhecido como episódio 4, né, que na verdade foi o primeiro lançado, e ele podia substituir com uma cena sua de 15 segundos. E o projeto já tá completo, né, só que não sabe quanto que ele vai ser lançado, ou se vai ser lançado direto pra DVD. Mega ambicioso em termos, né, cara? Até agora eu tô vendo caixa de papelão e chihuahua com peruca, velho. Tá bonito o negócio. Vai saber por diversa ambição toda, né, cara? Tem um vídeo aí, vocês podem assistir, podem achar legal ou não. Sabe, eu acho que tem um limite entre fan-made e ridículo. E eu acho que esse vídeo aí escapou um pouco. Na verdade, ele varia, né? No caso aqui aparece uma cena completa, que é a parte, acho que, da fuga da nave imperial e tal, né? Então eles, cada fã, acho que ele copia frame by frame, sabe? Esse trecho de Star Wars, só que segundo as ideias e os recursos dele, né? Sim, exato. Que nem aquele negócio. Agora, pra você fazer isso, um lançamento, e esperar que você vai vender alguma coisa é meio forçado, né? Isso aí seria uma coisa que nem tá aí, um vídeo do YouTube da vida aí. O George Lucas, ele pega uma pedra do jardim dele, carimba Star Wars e vende, velho. Isso daí você não se preocupa, não. Fanboy de Star Wars tem tempo livre pra Tem. Como tem tempo livre? Pelo amor de Deus. Você vê que tem tanto tempo livre que o cara com um negócio de 6 filmes consegue ter história pra vida inteira. Esses dias eu vi eu não lembro como é o nome da máquina lá, que Star Wars, que fizeram com bacon, cara. Foi o AT-AT. Ah, o AT-AT. É, cara, são 18 quilos de bacon desperdiçados, cara. Que isso? Serviço de porco, né? Ai, Jesus amado. De acordo com o anúncio da Disney, a atriz Astrid Berdes Frisbee. Oh, yeah. Foi uma atriz que foi jogada de um lado pro outro, né? Puta que pariu, rapaz. Não foi jogada pros cachorros, né, velho? Puta é mesmo, pula Bob e pega. Bom, ela se juntou ao elenco de Piratas do Caribe 4, que tem o título Em Marés Estranhas, e ela será a jovem sirena. Cara, não vai ter fim isso, né? Piratas do Caribe vai ser até o 2099, é isso? Enquanto der 1 milhão a mais do que foi gasto, os caras vão continuar fazendo. Outros nomes no elenco, lógico que não podia faltar o Sr. Johnny Depp, Penélope Cruz, Delícia, Geoffrey Rush, Stephen Graham e Max Irons. A direção do longa corre por conta de Rob Marshall, e a estreia nos cinemas deve ocorrer em 20 de maio de 2011. Esse Max Irons aqui, ele tentou fazer um papel lá no Max Steel, né? Ou não? Não, só que ele era o elemento errado. falhou na tabela de novo, né? Falha crítica ainda. Pô, eu vejo aqui, não sei, cara, Rob Marshall, cara especialista em musicais, o que será que vai acontecer aí, né? Tudo bem, cara, o Johnny Depp só dança nesse filme. Dança sem música, agora vai ter música, né? Então, o que eu fico imaginando é que, assim, vai rolar, tipo, uma musiquinha estilão Disney mesmo? Aquelas coisas tipo Cinderella, ela, Corcunda de Notre Dame. Mas no terceiro já tem uma, né, cara? Onde? Tá no começo, olha, que eles vão ser enforcados lá. É, mas... Ah, é que verdade. Tá rolando aquela musiquinha quando o pessoal vai ser enforcado, tudo mais, né? Mas para tudo, né? Para tudo. É Hans Zimmer, né, cara? Hans Zimmer. É claro. Bom, como a gente já falou, Rob Marshall dirigindo, né, tá aí com previsão pra chegar no dia 20 de maio de 2011, e os roteiristas permanecem os mesmos, né? Ted Elliott, Tim Powers e Terry Rossio. Cara, então, pelo menos estão com confiança no taco deles, né? Apesar de estar no quarto filme e a coisa tá ficando bem desgastada no terceiro, eles vão colocar de novo no verão? É, mas você tem que ver que a história é diferente, né? O que aconteceu é que os filmes passados, eles penduraram dois na mesma história, né, cara? Então, teve, acho que, um pouco de desgaste por causa disso. E o hiato entre os dois foi bem pouco também, se não me engano, né? Cara, mas eu não sei se dá pra explorar muito mais, não, viu? Sei lá, bom, vamos ver o que os caras vão fazer, mas eu, bom, não criarei expectativas, porque criar expectativas hoje em dia pro cinema é cair do cavalo, então... É que eu não sei se você tá sabendo, é que a história vai girar em torno da procura deles, o Barbossa e o Johnny Depp rap vão atrás da fonte da juventude. Nesse meio tempo vai ter o tal do famoso pirata Barba Negra indo junto. Então acho que vai ter guerra de navio, aquela coisa toda de novo, né? E entrou agora essa sereia aí que eu já tô começando a achar que vai viajar demais, sabe? Ah, cara, pra quem tem no filme como personagem, um dos personagens principais, a deusa do mar, né, cara? A Disney colocando agora a pequena sereia, né? Podia chamar Ariel, né? Algum tempo se especula um filme que junte Vincent Vega de Pulp Fiction com Vic Vega de Cães de Aluguel. Agora, Michael Madsen explica que pode ou não, o que pode ou não ser realizado. Ele diz o seguinte: essa era a ideia do Quentin. Olha que intimidade. Eu seria Vic de Cães de Aluguel, John seria Vincent, e nós supostamente seríamos irmãos. Daí faríamos um filme junto chamado The Vegas Brothers. Mas eu acho que Quentin Tarantino decidiu que eu, o John Travolta, ficamos um pouco velhos, acho, para um prequel. Johnny ficou um pouco gordo e eu velho. Puta, que zoada! E o ator continua dizendo que a ideia pra tal filme não está morta. Ele continua assim: recentemente Quentin foi a Tijuana e na volta ele voltou cheio de ideias, né? Sapeco trincado de ideias. Típico, né? Inclusive, algumas ideias não passaram da alfândega, né, velho? O filme não precisa ser um prequel, que Johnny e eu podíamos interpretar irmãos gêmeos de nossos personagens. De Pulp Fiction e Cães de Aluguel, claro. Bom, cara, dois personagens, né? Dois filmes diferentes. O roteiro aí, o suposto, o roteiro deram um tapinha, né? Literalmente no roteiro. Parece ser uma historinha legal, né? O Quentin Tarantino, ele tem esse lance de como o filme dele é muito trabalhado em cima dos diálogos, então você cria, acho que, uma afinidade muito rápida com os personagens, né, cara? Então, eu acho que realmente deve dar pra fazer um filme já com os dois, cara. Cara, eu não diria nada assim, sabe? Porque toda essa ideia que ele falou pode parecer louca, mas tudo que você for pegar nos filmes do Tarantino estão interligados de alguma maneira, né? Então, talvez, desde o começo, a ideia dele fosse essa, cara. Mas o Vega Brothers, eu acho que demorou muito, cara. Eu acho que já passou o tempo, já perdeu o Playboy, o ônibus passou e o Tarantino perdeu nessa, cara. É, eu acho que é apelar mesmo. E ele fala que não está brincando, cara, que é impressionante. Eu seria o irmão gêmeo de Vic Vega e ele seria o irmão gêmeo de Vincent Vega. E nós estaríamos num voo recém-saídos da prisão e nenhum de nós tem conhecimento de ser irmão gêmeo do outro. E ambos estamos a caminho de Los Angeles para vingar a morte dos nossos irmãos. Meu Deus. Agora, te lembra alguma coisa? Eles são caras que estão interligados indiretamente, estão num avião e estão indo pra Los Angeles. O que lembra pra você? Resolveu o problema de um cadáver, né, velho? Que pariu, né, cara? Quem vai ser a Claire, cacete? Se fosse do Tarantino, o Rodrigo Santoro ia morrer de um jeito tão legal. Pô, ser enterrado vivo é legal, né, cara? Esse é o ponto de vista de quem tá de cima, né? Com certeza. Certamente. E em setembro do ano passado, pra quem não ficou sabendo se existe essa pessoa, a Warner Bros. Ela desistiu de produzir Masters of the Universe, que era a adaptação da série animada, né, e da linha de brinquedos da Mattel. E desde então a Sony, ela assumiu o projeto. E sendo que agora ela contratou os roteiristas Mike Finch e Alex Litvak, que são os mesmos roteiristas de Predadores. A ideia que a dupla apresentou à Sony, ela tenta convencer o estúdio de que o projeto tem realmente potencial e a companhia de brinquedos seus personagens serão respeitados. Ainda consta aqui que os executivos Todd Black, Jason Blumenthal, né, Guizão? O nome é impressionante. E Steve Cheat, da produção Escape Artists, que recentemente produziram filmes como O Sequestro do Metrô 123, que é a trilogia num filme só, Presságio e A Procura da Felicidade. Eu acho que tem filme que tem sua época, né? Nos anos 80, acho que era uma coisa que cabia você fazer isso, mas hoje em dia... Ah, é isso, cara. Um cara loiro, cabelo Chanel, bronzeado, com gato verde com listras laranjas, cara, totalmente possível. Plausível pra cacete, né? É, então, não dá pra viajar muito, assim, acrescentar muitos elementos, cara, na história do He-Man, querer fazer um universo todo lá. Imagino que eles devem estar propondo, cara, é apagar muita coisa, né? E construir um universo levemente baseado no que era o desenho animado, né? O que era a linha de brinquedos, enfim. É, não dá, realmente não dá pra fazer algo fiel àquele desenho, porque é que nem a gente falou, é uma coisa datada, né? Acho que na época o ápice, né, dos brinquedos do He-Man é quem tinha o castelo de Grayskull, né, cara? Puta, meu, tinha uma vontade de ter aquela merda. Que era muito mais legal que o castelo de Grayskull do desenho, né, meu? Era uma maleta, na verdade. É, né? Era uma pedra dobrada. Era uma maleta, assim, que você abria e tal, e tinha uma armadilha dentro, se eu não me engano, no trono da Zoar lá, se eu não me engano. Puta, feiticeira. Alguém acha que vai virar mesmo essa ideia de que vai ter uma maneira, um meio termo entre fazer o bicho vendável e assistível? Sim, eu acho que ainda há chances, mas, tipo, vai ter que ignorar muito do que era o desenho, né? Isso pra fanboy você já viu. Ah, porque assim, ó, vendável, boneco, quer dizer assim, vamos fazer pra criança. Só que quem gostava do desenho, a gente tá longe de ser criança, né, cara? Eu fui embora de He-Man também, vai uma p*** que pariu, né? Porra. O cara deve ter no mínimo um distúrbio, né? Vai arranjar uma namorada, rapaz. Fanboy de He-Man. Não se sabe de quem que ele gostava lá, né? Vai que achou um gato guerreiro na vida aí. E depois que foi reportado que Joss Whedon estava em fase final de negociações para assumir a direção do filme dos Vingadores, chegou a notícia através do site Pajiba.com de que o criador de Dollhouse também deve reescrever o roteiro de um outro filme do projeto da Marvel. Da incrível série Dollhouse. Longínqua série Dollhouse. Eu ia falar longeva. É, essa palavra diz mais. Essa daí. Essa mesmo. E trata-se do First Avenger Captain America, cujo script foi escrito originalmente por Christopher Markus e Stephen McFeely, e que terá a direção de Joe Johnston. Não se falou até que ponto o Edon deve interferir no roteiro do longa. Foi dito também que o roteiro de Zack Penn para os Vingadores deve sofrer uma polida por parte de Joss. E o filme do Capitão América chega no dia 22 de julho de 2011 e o dos Vingadores em 4 de maio de 2012. Mas, cara, eu tô com boas impressões sobre isso aí, porque o Joss Whedon é um cara que entende do universo Marvel, querendo ou não. Trabalhou com quadrinhos. Exatamente, ele trabalhou muito com histórias da Marvel. Por mais que alguém, pessoal, critique os quadrinhos dele, ele sabe do que ele tá escrevendo, né? Porque quer queira, quer não, a Marvel deu aval pra ele escrever todo aquele tempo. Então, quer dizer que talvez toda a parte da contratação dele esteja ligada com isso também, pra ele dar uma calibrada nos roteiros para aproximar o máximo o quadrinho e o filme. Porque hoje em dia parece que a adaptação, quer dizer, esqueça tudo, né? Eu entendo que tem um limite entre adaptação e transformação, né? Exatamente. Agora, o pessoal ultimamente anda exagerando demais a parte da adaptação. E o mais impressionante é quando eles falam, né? Ah, esqueça tudo, né? Por exemplo. Esqueça tudo que você já viu. Exato. Mas será que isso aí não é pra acontecer aquele mesmo efeito que foi com Star Trek, cara? Pegar a galera que não manjava da série, entender o filme e tal, não precisar de ter um conhecimento anterior aí. É, criar um artifício pra que atraia um público novo, você quer dizer, né? Pode ser, lembrando aqui, tá certo, o Joss Whedon, ele tem esse lado bom de ele já ter se envolvido com as histórias dos X-Men, ele até foi cotado uma vez pra dirigir uma adaptação da Mulher Maravilha e tal, mas ele tem aquele 8800, né? Ao mesmo tempo que ele fez Firefly, que é uma série de ficção muito boa, ele fez Angel e Buffy, né? E Dollhouse, né, cara? E Dollhouse. Ele é um cara cheio de contrastes, né? Então, pô, tá certo que é provável que os Vingadores, né, tenha, pelo tempo já que se fala, né, já tenha rendido aí um bom acervo de material em termos de roteiro pro filme. Só saber se realmente ele tem a competência que se espera pra dirigir os Vingadores, que na minha opinião ainda, apesar de ter 3 ou 4 filmes preparatórios aí, que vai ser o Capitão América, o Thor, Homem de Ferro e Hulk, precisa de muita competência, um roteiro muito certinho, cara, pra fazer rodar. Porque, por mais que a gente associe, pô, o diretor é bom ou não, muita coisa depende do roteiro, né? Que nada tem a ver com o diretor, a não ser que ele ajudou a escrever, que não é o caso. É, cara, o que eu acho, mas aí no caso eu acho que mais um motivo para ele ter contratado o Joss Whedon, né? Que como roteirista, o cara tem experiência em ficar amarrando ponta solta que o outro autor deixou pra trás, né? Porque às vezes o cara, por causa de uma linha que a editora vai lançar, eles são obrigados a juntar 2, 3 heróis que não tem nada a ver e criar uma linha temporal pros 3 juntos, né? Eu acho que nesse caso foi um achado pegar o cara. Tomara que ele faça uma coisa que tenha uma continuidade, né? Que não pare numa segunda temporada, por exemplo. O filme do Nick Fury não ia rolar antes dos Vingadores? Cara, nem se fala mais de filme. Nem se comenta mais dele, né, cara? Como que não, cara? David Hasselhoff, sua adaptação fantástica. Não precisa mais. Puta que Por ele tá fazendo aparição em todos os filmes, mais naquele papel de recrutador, tipo, o cabeça, né? Eu acho que no filme dos Vingadores ele deve continuar com essa postura. Então ele vai ser o cara que vai estar lá na base, a hora que eles se fuderem e vão se reunir lá, ele vai falar, ó, vocês vão fazer assim, assim, assado. Não deve ser um cara que vai ter muita participação. Acho que é por isso que ele nem vai fazer um filme dele, né? Não teria sentido você pegar um cara, fazer um filme inteiro sobre ele, mas depois deixar ele atrás de uma mesa lá, despachando o documento e mandando a Viúva Negra despachar as coisas pra ele. É, mas a ideia era essa no começo, não era? Era um filme só dele? Pô, mas eu acho que ia ser um tiro no pé. Por mais que o cara queira fazer, ah, pô, Samuel Jackson, vamos fazer o cara fodão e tudo mais. Ah, não, mas eu sei. Mas, por exemplo, Nick Fury é um cara que não é, que é coadjuvante nos quadrinhos, né, cara? Vai fazer um filme só. É, você vai fazer um principal dele, é que nem quando o nome Figa. Exato. Ele aparece na história, ele manda em alguém, solta meia dúzia de palavrão e vai embora. Exatamente. E não precisa ser mais do que isso. Você tem que ter o cara, ele é o mentor da parada, né? Todo filme tem o seu mentor, né? Tinha o Matrix, tem o Morpheus, que era o cara que passava as coisas pro Neo. Todo mundo, todo filme, mesmo dos da equipe, o Xavier passava tudo que precisava pros X-Men. Miyagi. Ah, o He-Man também vai ter, cara. É, o He-Man vai ter seu mentor, né, cara? Mas ele é um mentor de visão limitada, né? Exato. Ele vê no máximo uma faceta do problema. Ele tem problemas com perspectiva. Total de profundidade. Ele só tem uma visão superficial da coisa. Mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. Porque pra quem não conhece quadrinhos, né? Porque a gente não pode esquecer que tem muita gente que vai assistir esses filmes e não conhece os quadrinhos. Mas personagens Hulk, Thor, Homem de Ferro tá na cabeça da galera. Agora Nick Fury, cara... Depois que foi escolhido Chris Evans pro papel de Capitão América, né? Já era questão de tempo até que os nomes necessários pra completar o elenco fossem começar a surgir. Agora, Peggy Carter, que é a namorada do Steve Rogers nos quadrinhos, já ganhou uma intérprete que é a atriz Hayley Atwell, que faz a série no The Prisoner. Ela tava numa disputa com uma outra atriz britânica, que eu vi o nome, que eu cheguei a ver até a moça, a foto da moça, só que, meu, Peggy Carter na cabeça tem que ser essa aí, cara. Uma pergunta relevante: é natural ou é silicone? Ah, cara, eu acho que é natural. Porque ele é espremidinho, né? Meio ovo estalado. Deixa eu chacoalhar o monitor aqui pra ver a consistência, peraí. Vira de volta a cabeça, vê se desce. Capitão quis as duas Américas pra ele, né? Caramba, ele quis tudo, rapaz. Ô, beleza. É, Steve Rogers. É morto só agora, mas é bem vivo no filme. Cliquem na foto da atriz e confiram se é natural ou não. Televisão. Vídeo tem episódio no ar musical. Ministério do Fantasma chega no Brasil antes dos Estados Unidos. Atriz deve reaparecer em Lost. 14ª temporada de South Park tem trailer em live action. God damn it! Homem-Aranha Ultimate virará desenho pela Disney. Próximo dia 29, a Fox exibe nos Estados Unidos um episódio curioso de Fringe. Curioso por quê? Porque se trata de uma nova modalidade, digamos assim, de filmagem, em que o filme vai se passar todo na mente do Dr. Walter, né? Aquela lucidez em pessoa, e vai ser um episódio ao estilo noir. E musical ainda, como se não fosse suficiente, né? O episódio vai ao ar com o nome de Brown Bat. E é o 19º episódio da segunda temporada, que continua na mesma. A série ela é exibida no Brasil aqui pelo SBT, com o título Fronteiras, e na TV por assinatura na Warner Channel. O DVD da temporada de estreia pode ser adquirido aqui, no link do Nerdrops pelo Submarino. Que ela dá. Como é que chama a série em português? Fronteiras. Até que, né? Tudo bem, né? Passa. Pelo estilo do episódio, não estão respeitando nenhum, né? Ah, cara, vai saber o que fez esse velho cair nesse devaneio novo, né? Ué, cara, algum episódio do Fringe teve motivo? Não, ele, cara, puta que pariu, velho. Os momentos de lucidez dele assustam, né? Os que ele tá louco, então, pelo amor de Deus, cara. Então, sabe, eu não gosto muito dessa coisa de ficar variando estilo dentro de um seriado, principalmente quando ele não tem a premissa de ser... Você sabe, ele não tem essa premissa de querer ser diferente ou ser engraçadinho. Que nem Sobrenatural já tem aquela pegadinha meio de comédia. Então quando eles fizeram um episódio nesses moldes com monstros antigos, filme de monstros antigos, o episódio foi todo em preto e branco, aí eu achei que ficou legal pra caramba. Mas... Cópia, cópia, alarme de cópia. E isso, na verdade, toda série faz. Se você for ver bem, o tão famoso e comentado episódio da Kombi do Lost é mais ou menos um esquema, né, cara? É um episódio meio que pra cima, assim. Ele não tá muito interligado com a trama em si do inútil, Lost, né? Tal. Então, é inútil. Então, exatamente. É um episódio que, se ele tendo ou não aconteceria nada, entendeu? O Arquivo X já teve vários episódios assim, de que eles mudaram de estilo pra abordar um assunto meio que diferente, mais cômico e tal. A Buffy teve um episódio musical, se eu não me engano, também. Então, quer dizer, toda a série... Eles estão tendo essa mania de um ou outro enfiar um estilo diferente pra sair mais ou menos do foco, de sair daqueles momentos tensos que estão aí em uma série, por exemplo, que nem Fringe, que é de ficção e suspense, né, cara? E terror também, por que não? Cara, eu não sei no caso de Fringe aí, porque eu não acompanho, mas episódios que acontecem em séries de suspense, Lost, por exemplo, aí tem o episódio da Kombi, cara, eu fico tão puto quando isso acontece, cara, porque você já espera uma semana pra sair um episódio, você tá acompanhando a trama e tal, aí vem uma parada dessa aí que não acrescenta em nada, cara, putz. Que nem aquele episódio do Bones, né? O último episódio da quarta temporada, se eu não me engano. Que eles são casados, tem uma boate, e acontece um assassinato na boate. O pessoal que trabalha na Jefferson lá, trabalha na boate, fala assim, nada a ver. E é o último episódio da série, sabe? Sabe por que eu acho que, assim, aí no caso, o episódio da Kombi de Lost não tem muito a ver com isso aí no Fringe? Porque, assim, Lost a gente tinha aquela escalada crescente, né? Aquele suspense todo que a gente queria ver resolvido de qualquer jeito. Agora, que nem quando você tem um modelo de Fringe que todos os mistérios são resolvidos geralmente no mesmo episódio, então você pode se dar o luxo de dar umas desviadas, né? Até pra dar uma quebrada na sequência. É, mas você não acha que foi a mesma coisa que tentaram fazer em Lost com o episódio da Kombi, porque apesar de ser num estilo assim, eles não saltaram muito do estilo da série, obviamente pra não fugir muito do foco, mas é impressão, cara, você pode ver o personagem principal do episódio foi o Hurley, né, que é um cara mais sossegado, mais pra cima, tal. Eu acho assim, pô, você via os caras sempre correndo na selva, fugindo de algo, sabe, ou preso, isso, e ainda mais na terceira temporada, que deu uma enrolada bastante, cara. Eu acho que acabou sendo um episódio mais pra descontração do que pra fazer parte da cronologia da série mesmo. É, eles tinham que encher linguiça. Pra mim, o episódio o personagem do episódio foi a Kombi. É, eles tinham que apresentar a Kombi, que ia ser usado lá no último episódio pra matar o cara dos The Others. E na quinta temporada também. Exato, e poderia ser qualquer outra Kombi, né? É. Quem tá acompanhando o Fringe? Alguém aqui, tá? Eu tô acompanhando, cara, mas eu acho assim, ok, pode ser que o Brown Bat, né, que é o nome do episódio, pode ser que ele dê uma variada legal aí, com essa fugida aí no estilo da série, mas até agora, cara, a segunda temporada, ela é legal, mas naquele sentido, ela não inovou nada de quando ela foi lançada na primeira temporada. Foi algo que, tipo, eles investiram super pesado nos episódios pilotos, né? Que é pra dar o mesmo efeito do episódio piloto de Lost, que foi gasto pra caramba, mas em compensação grande parte da audiência foi segura aí. E eles não mudaram mais nada, cara. Não fizeram, não evoluiu a história. É, pode ser que eles tenham um período de vida definido, né? A gente acha que a coisa vai se arrastar. Sim, de repente pode acabar na terceira temporada, por exemplo, né? É, exato. É a gente aqui preocupado e a coisa já tava programada pra ser... Mas ninguém faz uma série só pra três temporadas, né? Então seria uma pena ver a coisa acabar, porque o pessoal tá preso aí nesse loop de estilo de episódio aí. Não, mas tem que lembrar que, né, o J.J. Abrams também, ele é o, digamos, mentor aí do Fringe também, né? E partindo do ponto que eles escreveram Lost, né, que já com um prazo de validade aí, por mais que na minha opinião acho que se estendeu um pouco mais do que deveria, ele, sei lá, de repente aprendeu com o erro e vai aplicar em Fringe. Olha, cara, tomara, porque... Você sabe, é triste ver uma série dessas acabar simplesmente no limbo porque os caras não tiveram criatividade suficiente pra inovar uma coisa dessa. Eu acho que o grande problema das séries, isso como um todo, cara, eu acho que eles estão prendendo a atenção da galera, então eles estão tendo... os fãs, né, o público fiel e tal, e no final das contas, cara, a prova maior é que eles vão escrevendo conforme vai girando a temporada aí, cara, porque eles acabam de uma maneira, cara, que, pô, tá muito longe do que esperado pelo público, né. Nossa, tomara que não, cara, porque isso aí me lembra a novela das oito. E o Fantasma, que é um tradicional personagem dos quadrinhos aí, criado por Lee Falk em 36, teve ano passado uma minissérie de televisão pelo canal Sci-Fi. Apesar de já ter sido exibido no Canadá, nos Estados Unidos só vai passar em junho deste ano. E a produção vai chegar na TV brasileira, né, pelo canal Estúdio Universal, que não é da Igreja Universal, que é o ex-Hallmark. Aleluia. Vai exibir o Fantasma, né, que foi exibido essa semana aí na terça e quarta-feira. E vai ter representações no dia 23, 24 e 29 de abril. Interpretado pelo Ryan Carnes, ou Carnes, dependendo da loja de departamento que você frequenta, é recrutado por uma organização secreta para combater o crime e honrar o legado de seus antepassados na posse do famoso Anel da Caveira. Isabela Rossellini. Rapaz. Que decadência, né? Né? Cameron Goodman e Sandrine Holt estão no elenco. A produção é do criador de Carnivale, Daniel Knopf. Carnivale é da HBO, né? Isso, do circo. Agora, tu pega um cara que se vestia de lilás, com uma tanguinha zebrada, amarela e preta, e vê que tem futuro isso pro século XXI, cara. Não sei, né? E bota num jaquetão de couro. Parecendo o fantasma de Gotham, né, cara? E parece esses caras que se vestem de camisinha, né? A nova versão, cara. Dá uma olhada bem pra como tá o uniforme dele. Não lembra um pouco, tipo, sei lá, Assassin's Creed século XXI? Cara, eu tô achando que isso aí foi uma chupada do Batman foda, velho. Será? Ah, olha aí, o cara tá meio armadurado na parada, sabe? Eu achei totalmente sem propósito nenhum. É aquele negócio, você bota o nome de O Fantasma e vambora, sabe? O pessoal vai ver, curte Lee Falk, vamos ver isso aí. Vai aguentar o quê? 3, 4 episódios, meu? E vai falar, não quero mais assistir essa merda. Ainda colocar a Isabela Rossellini como vilã, coitada da mulher. Passa. Esse é o passo. Vai ser só assombração, então. Ah, cara, eu acho que, sei lá, que nem a gente tá vendo esse fenômeno de cinemas aí, de nego tá fazendo, apostando em qualquer ideia pra ver se arranca dinheiro. Agora, ver isso em série de televisão é triste, cara. Pô, sabe, só de olhar isso aí você vê que não tem futuro, apesar da série ter passado no futuro. Prefiro muito mais a versão clássica do filme original aqui com o Billy Zane. E olha... E o pior de tudo é que eu também. Cara, que é o mais assustador. Olha, e vou falar que a premissa até agora do que eu vi dessa série é tão ruim que até eu tô achando bom. Não apaguem, não apaguem da minha memória, por favor, as imagens que eu tenho do Fantasma e do desenho animado, cara. Não é do Mussum? Pô, eu ia falar isso agora. excelente. E se você não quer saber spoilers de Lost, pode pular esse 1 minuto ou 2. Alerta de spoiler. Porque nós vamos falar sobre a possibilidade da volta da atriz Elizabeth Mitchell, a Juliet, que também é estrela no seriado V, a Batalha Final. Ela conversou com o pessoal da revista Sci-Fi News e em um dado momento, né, ela tava conversando com o Fábio Barreto, do SOS Hollywood, e ele perguntou, né, se por acaso o pessoal já tinha visto o que tinha pra ver da Juliet em Lost. Ela falou que não, que realmente vai ter uma outra aparição, só que ela disse que realmente não sabe porque não viu o roteiro. Ela ainda falou que vai ser, que ela acredita que vai ser algo fundamental nas decisões de Sawyer, mas que não tem nada certo. E isso pode ser interessante, né? Já que a gente tava achando que quando falaram que ela ia participar do sexto, todo mundo achou que era o primeiro episódio, né? Que ela apareceu lá batendo na bomba, chorando, escambau, e quando ela parte, ela... Até o Miles fala, né? Deu certo. O que vocês acham? Vocês acham que... Do que vai se tratar essa aparição dela? Ah, deve ser essa nova modalidade de Flash, né? Que o pessoal batizou aí de Flash Sideways. No mínimo, ela vai morrer também numa bomba em Los Angeles junto com o Jack Bauer. Sei lá. Cara, sabe o que me deixou meio confuso? Tava falando que provavelmente ela seja... No Flash Sideways, ela vai ser a mulher... a ex-mulher do Jessica. Ela que é a mãe do rapazinho que apareceu do naquele menino episódio. Lá. É, o que acontece é o seguinte, os episódios até então, assim, da sexta temporada, elas vêm mostrando que mais ou menos o que aconteceu antes da realidade da ilha, ela mais ou menos que se encaminha pra mesma coisa, né? É como se um destino realmente já tivesse traçado pra cada personagem. Porque no final das contas a gente vê que na ilha, o Sawyer acabou ficando aí trabalhando junto com o Miles, e é o que acontecia fora da ilha, né? Que os dois são policiais. Não, o Jack tem essa variação aí do filho dele, mas em suma é a mesma coisa, entendeu? O Said também... Cara, assim, tudo que tá acontecendo nesses Flash Sideways é de alguma maneira parecido com o que aconteceu antes da realidade da ilha. Ou na própria ilha, né? Mas você sabe que uma coisa que eu acho foda é que, assim, digamos que se confirme que ela é a mulher do Jack. Meu, ela vai ser uma do pessoal que vai pirar porque vai se lembrar do que aconteceu na ilha, né? É, como que tá acontecendo. Porque todo mundo que morreu... Né? Exatamente, todo mundo que morreu e aparece no Flash Sideways, de uma hora ou outra, sabe o que tá acontecendo. Você tem o Faraday sabendo o que aconteceu... Você tem a Lib sabendo o que aconteceu. É, eu acho que esse lance dela, então, não condiz, cara. Acho que não bate não, hein? Provavelmente ela possa ser que, agora que, né, ainda não explicaram o porquê, acredito que em breve vão, né, do porquê do Desmond ser o cara consciente de todas os locais paralelos. É, no mínimo, o Desmond vai ter um encontro com a Juliet também, né, cara? Eu acho que, de alguma maneira aí, ele vai entrar em contato, por mais que o cara, tipo, não esteja no voo 815, né? É, porque ele pegou, ele pediu lá pro motorista dele lá, o maluco, né? Uhum. Falou, cara, eu quero o manifesto do voo, pegou a lista e tá aí correndo um por um e riscando quem ele pode matar, né? A hora, esse último episódio, ele rola por cima do carro, coisa linda de Deus, né? Vocês não viram isso. E foi duas cenas repentinas, né, cara? Puta, ai, cara. Cara, eu voltei umas três vezes pra ver a explosão, cara. Cara, não dava pra acreditar que foi a morte mais imbecil de Lost que eu já vi até hoje. Mais imbecil até mesmo que a do Paulo e da... Exato, da Nick. Da Nick, cara, porque, porra, tu vê aqui, não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada, aquele o Dr. Arsts, que até é parceiro de colégio lá do Ben no Flash Sideways. Isso. Ele, isso mesmo. A Dinamite, a TNT lá, explodiu com ele fazendo carinho nela. A filha da puta me taca, porra, no chão, velho, pô. Diego parece que perdeu o respeito pela banana, né, rapaz? É. Bom, e pra quem já conhece a série animada South Park, né, que cansa de passar aqui na MTV, ela, pra anunciar sua 14ª temporada, isso mesmo, 14ª temporada, surgiu aí um trailer em live action, né? E se vocês acham ruim, a impressão é justamente intencional, que é pra fazer você perceber que a coisa só funciona do jeito tosco que nem é na realidade. Vocês acham a série desenhada já uma bosta, você imagina, em live action. Ah, cara, mas South Park, né, velho, Cara, eu não sei como que tá agora, que há muito tempo eu não vejo, cara, mas tem episódios tá ruim, clássicos, tá ruim, cara. Mas tá ruim, cara. Agora ela tá ruim. Ela já foi muito animal, mas agora tá ruim. Entendeu? Eu acho que quem viu a clássica luta de boxe entre Jesus Cristo e o diabo, cara... É, isso é logo dos primeiros, né? Dos primeiros, velho, cara. Ou aquele episódio que os caras da Cientologia que ficam... Tô Cruz, sai do armário! Não sai. Até aquele episódio dos Team Pokémon lá, sabe? Que é dos Pokémon lá, que os caras vão ter um esquema pra dominar o mundo. Aí a hora que vai um americano falar com eles, ele, americano, pinto grande, americano, pinto grande. Aí os caras ficam tipo, a gente tem um pinto grande. Ah, os caras resolvem qualquer problema quando eles falam isso. Americano, pinto grande. Caramba. Cara, apesar de gostar de tosquice, South Park eu vi muito pouco e me dei por satisfeito, cara. Diferente assim de Family Guy, por exemplo, cara, que, porra, viciei, cara. Nossa senhora, não perco um, cara. É, na verdade, o intuito do South Park, né, velho, é elevar, né, essa tosquidão toda ao nível máximo, né, cara? É você colocar o conteúdo mais pesado possível que dê pra colocar na televisão com um desenho muito infantil, né? E até então, na época que foi feito, cara, funcionou muito bem, né? Eu acho que agora, pelo fato de não dar pra mudar muito mais do que no tradicional que tá, né? Eu acho que acaba desgastando tudo mais, cara. Mas, pô, South Park já passou por episódios muito legais, cara. É, hoje tem Draw Together, né, cara? Assim, se for falar em desgraceira no último mesmo, o Draw Together superou todo mundo aí, né? E outra, né, gente? 14 temporadas não é pra qualquer um, sabe? Por mais que fale, mesmo Simpsons não tá tão inspirado assim, sabe? Já foi bem melhor. Pô, são 20 anos pensando em piar os mesmos personagens. Chega uma hora que, sabe, esgota a ideia, né? Eu, pra ser sincero, não achava que fosse durar tanto, embora eu não ache chato, não. Mas eu achei que a fórmula ia se desgastar rápido. Cara, nessas horas aí eu penso que com esses desenhos fodas aí e tal, acho que deveria acontecer mais ou menos igual acontece com algumas bandas que elas acabam no auge, né? Porque quando começa a lançar muita coisa em Bromation, cara, o pessoal esquece dos clássicos e começa a achar tudo uma bosta. Exatamente. Eu acho que até um pouco depois do filme o South Park ainda era muito animal, assim. Eu acho que ele foi acabando mesmo com o tempo, mas natural, né, cara? Pô, mas o filme foi o quê? 99, cara. Ah, então sinto muito. Pô, 99 os caras estavam o quê? Na terceira, quarta temporada? É foda, né? E pensar que você achou que ainda podia ter alguma coisa depois da relação homossexual do diabo com o Saddam Hussein, né? Puta! Depois de muitas especulações aí do pessoal, pensando no qual seria a influência da Disney, né, nos títulos da Marvel, depois da sua gigantesca compra, o site Slice of Sci-Fi traz a notícia de que a série de quadrinhos Ultimate do Homem-Aranha, criada por Brian Michael Bendis, está sendo adaptada para um desenho animado. E de acordo com Eric S. Roman, que é o presidente da Marvel Animation, né, o desenho do Ultimate Spider-Man vai ser uma jornada única que explora a vida do personagem. Encontre-se junto a outros super-heróis da Marvel em histórias nunca antes vistas. Tudo cheio de grandes desafios, novos amigos, ação intensa e o enriquecimento do personagem, né? Já que a série, né, que apesar de prometer ação intensa, os quadrinhos dessa linha já se caracterizaram por maior ênfase nos diálogos ao invés da pancadaria frenética. O desenho estreia em 2011 e agora dá pra ver, como disse o Perna aí, né? Seu gelinho de espada, né, Perna? Cara, eu tenho um problema sério com esses desenhos atuais, não só com Homem-Aranha, mas o último traço de desenho animado que eu achei legal foi do X-Men clássico, cara. Não, aqui no caso aí é da revista, né? Se não me engano, esse aí é até a capa do videogame, que eu te Spider-Man. Olha, tava na cara que a Disney não ia comprar a Marvel só pra dizer que era dela, né? Tava... pra colocar na estante, né? É, porque o Homem-Aranha acho que é o personagem mais vendável que tem hoje em dia no mercado. Então eles iam usar isso, sem dúvida. Mas eu achei assim meio estranho os caras colocarem, vai falar, fazer sobre Homem-Aranha Ultimate e prometer ação justamente Ultimate, que é o contrário, né? Os caras colocam mais diálogo e suprimem um pouco de ação, porque ele foi criado justamente depois daquela onda dos anos 90, né? Que era muita pancadaria e pouco cérebro. Agora, se os caras colocarem muita ação e muito personagem da Marvel, vai tá parecendo até que eles estão querendo rivalizar lá com o Batman, Brave and Bold, sabe? Ah, mas eu acho que é justamente isso, né, cara? Porque por ser Disney também não tem como você focar só em diálogos, né, cara? Tem que dar um jeito de ter o heroísmo, né, na parada. Então, eu entendo, mas a questão é, até onde vai parecer com o Ultimate que o pessoal que lê a revista sabe, conhece, entendeu? Uhum. Eu acho que se eles continuar nessa premissa, cara, eles vão falhar de um jeito ou de outro, porque se manter essa linha de ser um negócio mais baseado no diálogo e papapá, cara, vai ser uma falha com o público infantil, que eu acho que é o maior objetivo da Disney. Se for ao contrário, entendeu? De repente, não agrada do público infantil e o adulto, entendeu? Então, assim, nessa maneira que eles estão tentando fazer, cara, eles não vão agradar nem a gregos e nem a troianos, cara, e eles vão tomar a mesma banana que a Ilana tomou. Games. E vamos aos destaques de games. Confira a lista completa das músicas de Rock Band Green Day. Anunciado o lançamento de Gears of War 3 com direito a mega trailer. Jogo baseado no filme Apocalipse Now pode estar sendo produzido. Do you have the time? to listen to me whine about nothing and everything all at once. Então, pra quem gosta, né, desse tipo de jogo, saiu a lista completa e o trailer. Saiu a lista completa de músicas e o trailer do novo jogo do Rock Band, que vai ser sobre, só focado no Green Day. Alguém aí gosta desse tipo de jogo? Próxima notícia. Oh. Ah, que isso, rapaz. Olha, eu tô aguardando ansiosamente Jimi Hendrix, cara. Rock Band Jimi Hendrix. Inclusive, eu espero que eles, ao mesmo tempo que os caras colocaram alguns elementos aí, bateria e tal, essas coisas no Rock Band, vocal no Rock Band Beatles tem bastante também. Eu espero que eles coloquem um uauá do Jimi Hendrix Rock Band pra quem vai tocar a guitarra, no caso, cara. De repente, um acessório no braço da guitarra pra encaixar os dentes, né? Alguma coisa assim. E vai ter que ter um espaço também para que você coloque fogo na sua guitarrinha, né? Exato, tem que ter a prova de fogo. É por isso que lançou o jogo do Green Day. Você coloca fogo nele em vez do Jimi Hendrix. E a primeira música, Burnout. Então vocês podem conferir a lista completa das músicas, né? Que tem sucessos de álbuns como Duke de 94, Nimrod de 97. Na verdade, se eu não me engano, tem alguns álbuns inteiros, né? Que tem bastante. É o próprio Duke, né? E o American Idiot, que é o maior sucesso, acho que, do Green Day até então. Fatality. Bem, então, o pessoal já esperava, né, o anúncio do terceiro capítulo de Gears of War. Só que aí a Microsoft deixou escapar que o lançamento do jogo ia ser em abril de 2011. E aí, na terça-feira, né, dia 13 de abril, foi lançado o trailer do último capítulo dessa, até então, trilogia. O diretor de design, né, o Cliff Blessings, que é da Epic Games... Três vezes, por favor. Cliff Blessings. Ele deu uma entrevista, né, naquele programa Late Night do Jimmy Fallon, e além de mencionar o Gears of War 3, ele, que ele disse que foi o segredo mais mal guardado da indústria dos jogos. E por que seria um segredo, né, cara? Por que eles iam esconder que estão fazendo o jogo, né? É, se fosse alguma nova tecnologia, sabe, algo especial. Ah, não, estamos desenvolvendo o jogo inteiramente com o projeto Natal, sabe? É, vocês estão fazendo, vão usar o PlayStation de exemplo. Ah, vocês vão fazer God of War 3? Não, a gente não vai fazer, não. Então, eu compro Xbox, tá ligado? E por falar em Project Natal, né, cara, foi anunciado que ele vai ser capaz de reconhecer o sexo do usuário, né? Ih, fudeu, Guizão. Que entregada, bicho. Mas você tem que ver que o do Guizão tá devidamente bloqueado. Entendi. A não ser que o Project Natal conte com raio-x também, mas tudo bem. Bem, então é isso aí. Vejam também o trailer que acabou sendo lançado. Cara, eu achei demais. A música é muito boa, sabe? É envolvente e tudo mais. Dá uma sensação boa do que vai ser o jogo. Todo aquele novo, aquela reviravolta que tem no 2 sobre a existência de uma terceira raça nisso tudo, né? Mas lembrando, né, que o jogo só tem a CG, né? Não tem nada da parte da jogabilidade, né? É um trailer mesmo e nada mais. Fatality. E já tá circulando por aí um boato aí de um suposto game baseado no filme do Francis Ford Coppola, Apocalipse Now. O novo estúdio de desenvolvimento situado em Hollywood, o Kill Space, que é composto basicamente por integrantes da empresa Pandemic, né, ex-integrantes, teria adquirido os direitos para adaptar o longa-metragem ambientado no Vietnã. No caso aqui, já foi descoberto aí que os domínios apocalipsinalgame.com e War Is Not a Game já foram registrados por Douglas Markland, que é um funcionário da Kill Space. Ainda não há qualquer confirmação sobre a existência do jogo ou do filme, mas tudo pode indicar que ele deve estar sendo anunciado em breve. E Apocalipse Sinal, para quem não lembra, conta a história do Capitão Willard, interpretado aí pelo Martin Sheen, que é oficial do exército dos Estados Unidos, que é incumbido da missão de ir ao Camboja e matar um coronel Curtis, interpretado por Marlon Brando, e supostamente teria enlouquecido e passou a agir por conta própria no meio lá do Vietnã. Lembrando aí que outra referência aí, que outra obra do Coppola foi adaptada para os games também, que foi O Poderoso Chefão. Que é bem louco, na verdade. Então, dizem que é muito bom, né? O primeiro é muito bom, só que ele é muito repetitivo. O 2 eu não joguei ainda. O legal do 1 é quando você tem que matar os caras, você tem que fazer parecer acidente, sabe? Então você tem que jogar o cara no forno, você taca do prédio. Isso é legal. Aí você precisa cobrar propina das pessoas, você vai conversar com o cara não quer pagar, e você começa a destruir a loja do caso. Quebra a caixa registradora, dá cacetada no balcão, aí você vai dar um soco na cara do cara, tá ligado? Vendo aquela pressão até o cara aceitar, assim. Mas o Apocalipse Sinal, apesar de ser um filme ambientado na Guerra do Vietnã, ele não tem grandes cenas de batalha, né? Então, não mesmo. Ele vai ser um jogo, quer dizer, se realmente existir, né? A gente já vê aqui que os domínios do registro do site já estão prontos, já tem nome e tudo mais. É, mas, tipo, não vai ser um jogo de batalhas, né? Será que vai ser um tipo de um RPG? Alguma coisa assim? É, eu acho que vai ser alguma coisa meio Splinter Cell, assim, sabe, Rainbow Six, de tiro, mas uma coisa mais parada. Eu digo pra você que vai ser um jogo curto também, viu? Ah, eu não tenho grandes esperanças não, cara, porque se for RPG eu não sei, ainda assim não dá pra explorar muita coisa. Se for, como o Oliver falou aí, que não tem muitas batalhas, e acho que fica muito mais nas viagens lá do Marlon Brando e tal. Cara, não tem muito o que fazer, assim, a não ser que vai fazer uma parada inspirada, né, mas que provavelmente vai fugir totalmente ao esquema do filme. É, agora dá pra ver, né? Ou não dá pra ver, né? Porque o Marlon Brando só queria ficar no escuro pra não pegarem ele gordo nas filmagens, né? Será que o Projeto Natal reconheceria o Marlon Brando? Velho, da época que ele fez muito sucesso na juventude pros últimos filmes dele, com certeza não. Nem ele, nem o Mickey Rourke também, né, cara? Putz, ah, verdade. Tô tranquilo, pô. Miscelânea. Vamos ao site de miscelânea. Hot Toys lança Chicote Negro de Homem de Ferro 2. Confira ilustrações com pin-ups com temas de Star Wars. Kiefer Sutherland bebe demais e arruma briga durante a noitada. Isso depois das 24 horas. Eu vejo um reboleiro. Bom, e nessa semana, a Hot Toys, que já é uma companhia de brinquedos e action figures que já é bem citada aqui no Nerd Drops, ela lança também, na linha do Homem de Ferro 2, o Chicote Negro, que é o papel interpretado pelo Mickey Rourke, né? Isso daí já, vocês vão conferir algumas imagens aqui do boneco no post. Pelo amor de Deus, cara, perfeito. No mesmo nível do Coringa do Heath Ledger, hein? Isso depois a gente ter reclamado do Máquina de Guerra, né? Pois é, toma essa. É isso, né, cara? Puta que pariu, velho. A Hot Toys, né, cara, não tem igual... São as três que no mercado são as mais fodas, né? A Kotobuki, a Hot Toys, o primeiro de todos. Eu acho que a Sideshow também faz bastante action figures legais, cara. Pô, a Sideshow Collectibles também faz muita coisa boa. Mas, pô, olha isso, cara. Até o detalhe da cicatriz embaixo do olho, a coisa tá muito igual. Ah, os chicotes energizados, né, cara? Porra, é um negócio de louco, cara. Qual é o tamanho dessas miniaturas, cara? No caso desse daqui, ele tem aproximadamente 30 centímetros. Né? Ele conta com LED peitoral ainda, né? Não tem muito mais acessórios, cara, mas, pô, o boneco por si só, cara, é um show, cara. Não tem muito mais acessórios também, porque o Chicote Negro não tem nada além disso, né, cara? É, no filme não, né? Será que por filme, acaso eles não mostraram até agora e pode ser que apareça alguma armadura no filme? Ou senão eles podem estar deixando pra depois, né, cara? É, porque no filme o cara tem cacife pra fazer algo do gênero, porque ele desenvolveu o mesmo princípio do reator em arco, né? E agora é o que é estranho, porque o cara um cara desse não tá usando armadura nenhuma, vai bater de frente com um homem de ferro, né? É que nem o Dr. Octopus saindo na porrada com o Homem-Aranha, né? É roots, né, cara? É steampunk. Afinal de contas, quem é, né? Mickey Rourke, né, cara? Quer dizer, o cara já tá com a cara toda detonada mesmo, né? Mais uma pancadinha não vai fazer nada. Ele consegue fazer uma puta de uma arma poderosa, né? Que é esse exoesqueleto com os chicotes anexados, mas não consegue cortar o cabelo direito, né, cara? Não, né? Esse aí brigou com o barbeiro bonito. É, o cara corta no chicote, você quer o quê, cara? Puta merda! Bom, é isso aí, confira a figura do Action Figures aí no post. E Feng Zhu, um ilustrador que já trabalhou no Lucasfilm, né, nas produções de Star Wars, episódio 3 da Vingança do Sith, teve a seguinte ideia. Assim como tiveram as propagandas de pin-ups, né, da Segunda Guerra Mundial, que estimulavam muitos rapazes à luta, ele desenhou alguns posts de garotas em trajes e poses sensuais, mas transportando tudo isso pro universo de Star Wars. E resumindo, são mulheres gostosas, no estilo japonês, vestidas de Stormtroopers e afins do universo Star Wars. Isso daí tudo pra estimular na hora da luta? Ou não, né? Mas é uma... Depende da batalha, né? É exatamente isso que eu ia falar agora. Mas estimular uma luta covarde, né, velho? 5 contra 1. Volta aqui, a gente vai deixar nos posts várias das moçoilas aqui que o lutador aqui, o Feng Shui, deixou. No melhor estilo pin-up, dentro, é claro, do melhor estilo Star Wars. Confiram lá no post. Cara, tem uma que parece a Tina Turner no Mad Max 3, cara. Que isso. Pra tocar em todos os bares do Brasil. Bora beber, cair e levantar, negão. Foi no último dia 15, né? A gente viu aí que Jack Bauer é bom mesmo. Só dentro das telinhas e dentro da série 24 horas. Jack Bauer entrou. Keith Sutherland entrou numa boate, arranjou briga, bebeu todas e foi simplesmente escorraçado por simples seguranças, né, cara? Até o Jeremias segurava, hein? E não tem nem bomba nuclear no meio. Velho, a gente vai deixar umas fotos muito interessantes da nobreza humana, né, dessa pessoa. A cara de sobriedade que ele tá. Perna, você que tem mais experiências assim, o que você acha? Assim como, porra? Cara, tem uma foto que parece que ele tá terminando um Rebolation, assim, escorregou, né, cara? Cara, que lixo, né, cara? Olha, meu. Nossa, caiu mais um baluarte, cara, das séries internacionais, cara. Ai, falou aquela foto ali, né? Tá, se pudesse, eu matava mil, né, velho? Que isso, cara. Morreu mais um mito, cara. Morreu com as tetinhas de fora, velho. De 4 horas do Maestro, meu irmão. É porque é o seguinte, a gente só tem ciência de 24 horas por vez da vida de Jack Bauer. Os outros dias, cara, a gente tá descobrindo hoje, né? Bom, é isso aí, confio aí os outros dias de Jack Bauer no post. E, meus queridos ouvintes, pra finalizar, né, o nosso Nerd Drops aí, antes do nosso convidado pedir a música. Os punheteiros de plantão. Os unanistas de plantão. Temos o Momento Sofá, que dessa vez é o símbolo nerd da atualidade. A gente vai colocar no post o link pro site. Não vou falar o nome desse site, mas vocês vão ver que entrar. Da nossa querida Penny, né, namorada do Leonard, na série Big Bang Theory. Se você não quer ver spoilers de como é o corpo da menina, não clique no link. É a Kelly Cuoco. Todo cu é oco, né, ou não? Tem uns que é o culpado, né? Eita. Eu não sei, rapaz. Rapaz. Eita. Tô na defensiva total. Esse é o tipo de comentário, qualquer coisa que você falar vai ser um problema. O Perna já protegeu todas as áreas com fralda, né? Lembrando que aqui é output total, cara. Voltando ao que interessa, que a Kelly Cuoco, mais conhecida pela Penny aí do The Big Bang Theory, que não é parente do Francisco Cuoco, caso as piadas comecem a aparecer. Exatamente. Ela diz que, apesar das fotos sensuais e tal, é uma menina caseira, né? É o tipo que se c*** em casa, né? Já dizia o ditado, nada melhor do que a comida caseira, né? E essa foi a 40ª edição do Nerd Drops. Queremos agradecer muito aí ao nosso convidado, Anderson Meira Vulgo Perna, apesar de ter me ofendido. Que isso, tamo em casa, fi, meio caminho andado. Ele vai mudar o podcast dele pra Nerd Chanchado. Não, opinião nerd. Opinião nerd, é verdade. Opinião nerd, fazendo o seu jabá. Bom, pra quem tá achando que a vida tá difícil, que você chega todo dia, briga com as crianças, morde o cachorro, dá soco na cara da sua mulher, pare de sofrer, ouça o Tosco Chanchada Podcast no www.toscochanchada.com. Ui! E é o tipo de coisa que não precisa nem falar que a gente recomenda, né, Oliver? Porque... Cara, garantido, escute o episódio sobre mulheres. Qual o número do episódio, ô Perna? Ah, sim, é o episódio 25, cara. Então, recomendadíssimo, né? Já tá no episódio 31, é isso? É isso aí, lançamos o 31 semana passada. É isso aí, acesse www.toscochanchada.com. E como a gente sabe que O Perna é uma pessoa muito competente para escolher as próprias músicas, né? Pode já nos dar sua sugestão. É isso aí, para honrar, né, a minha participação aí, a segunda participação no Nerd Drops. Dessa vez não vou pedir Anthrax, Pantera, Toxic Holocaust, nada disso. Eu vou honrar a Tosquice aqui, né, em homenagem a todos os meus amigos do Tosco Chanchada. Eu vou pedir Alípio Martins com Gozar a Vida. Eu quero gozar. Vou ficar com você. É isso aí, pessoal. Fique com a música e um beijo no popô. Valeu, galera. Aquele abraço por trás. Ui. Até o próximo cast. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida só com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida só com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida só com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida só com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Eu quero gozar a vida com você. Ei, eu quero gozar a vida com você. Você, eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar, hein? A vida com você. Vai. Hoje, lá na empresa separaram a sociedade, né? E os caras tão pegando aqueles arquivos de aço, manja. Aí eu vi o cara com aquele arquivão na escada, eu me lembrei do comercial, cara. Falei, e aí, tá baixando os arquivinhos? Só no download, então. O timing foi perfeito, né, cara? E se você não gostou de saber que a roupinha do Lanterna Verde vai ser em computação gráfica... Quê? Pois é. Meu Deus do céu. Pera. É difícil fazer uma roupa verde, né, cara? É difícil, muito difícil. A roupa... Caramba, vocês já tinham começado a gravação já? Já. Eu tô marcando aqui, porra. Ô, Polar. Bom dia, cara. Oh, foi mal, Guizão, comece de novo. Vai cortar o frappé de coco desse cara, hein, velho. O Polar? Oi. Don't ever tell me what I can't do, ever! Isso aqui, você não se anima muito porque é um desenho, mas olha que você vê na foto mesmo, vai ficar, acho que vai ficar legal pra caramba. Mas o cara não vai ter máscara? Tempo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha